pra favela tem dentro da tua cabeça? Por que tantos dólares nos bancos de fora? O novo governo vai resgatar essa velha fortuna agora? Chego à insanidade de pensar que só os humildes choram. Os ricos, filhos de outros ricos, eu tô ligado que ignoram. Arquitetos desenham prédios bonitos de vidros espelhados. Por que não desarquitetam esse universo de barracos amontoados? Tô cansado de ver o sistema só amparar a classe mais alta. Rico, se cata. A sobra que te sobra é a porção exata que ao pobre falta. Sua casa de muro alto e tecnologia de segurança não te segura. Sua fragilidade está no seu egoísmo, na sua ganância, na usura. Porque somos humanamente iguais e socialmente tão diferentes? É porque o Brasil é o país dos católicos, dos ricos, dos crentes, de mulheres independentes, bandidos adolescentes, homens inconsequentes. E o novo presidente que também é gente? O que fazem todos esses elementos da sociedade da gente? O que fazem todos esses elementos da sociedade da gente? Da gente? No tribunal da igualdade, todos estamos condenados. Nenhum sobrepõe o outro, porque todos somos culpados. No tribunal da igualdade, todos estamos condenados. Nenhum sobrepõe o outro, porque todos somos culpados. Porque eu, tratado como indigente, tanto te pergunto, porque tanto te incomoda o meu assunto? Não era pra estarmos todos juntos. Não era pra estarmos todos juntos. De novo, não era pra estarmos todos juntos. Quer que eu grite? Não era pra estarmos todos juntos. Porra! O que mais é preciso pra nos unirmos? A estupidez é tão forte a ponto de nos destruirmos? Veja! Quanta dureza, quanta carência, quanta frieza. Cada semblante de cada face, um segredo e uma tristeza. A cada instante mais um sangue no vale da incerteza. Nos labirintos, almas na podridão, muito aquém do chão. Nas línguas a traição, nas palavras a ilusão. Nos laboratórios, cientistas, bactérias e matérias. Não seria mais sábio interagir com o espírito da nova era? Nos corpos solta vida, alguém ainda duvida? O homem interpreta a Bíblia conforme sua própria necessidade. O mesmo avança na tecnologia e se atrasa de verdade. O mesmo de fada derruba a porta do barraco. O mesmo de chinelo e bermuda vira pedaços no quarto. O mesmo agarra um malote e sai de qualquer banco correndo. O mesmo espera armado até os dentes enquanto o mesmo está morrendo. O mesmo de calo na mão, curva o joelho no chão. O mesmo bate o martelo, o mesmo paga, mesmo fora da prisão. O mesmo paga, mesmo fora da prisão. O mesmo que foi pro céu, tá sabendo? O mesmo aqui que ficou no inferno está renascendo. Enquanto isso, na Catedral de Brasília, um desfile de modas durante a Santa Missa. Um branquelo desembarca da Suíça e espreguiça. Urubus de dentes fazem montanha de dinheiro sobre a nossa carniça. Fazem montanha de dinheiro sobre a nossa carniça. Na mesa do promotor, um computador de última geração. Na urna eletrônica, uma intenção e os votos da última eleição. O próximo governante será como de antes? O próximo voto secreto será do mesmo ignorante? Processo alucinante. Uns muito atrás, outros muito adiante. Contradição. Uns acima do teto, outros abaixo do chão. Uns acima do teto, outros abaixo do chão. No tribunal da igualdade, todos estamos condenados. Nenhum sobrepõe o outro, porque todos somos culpados. No tribunal da igualdade, todos estamos condenados. Nenhum sobrepõe o outro, porque todos somos. Até quando vou te perguntar? Será que um dia essa contradição vai acabar? Será que um dia o homem a si próprio encontrará? Se depender de mim, sim. Do seu jeito que tá aí, não. Não acredito na alma que perdeu o seu coração. Não acredito no rebanho de Caim que traiu o seu irmão. Eu não acredito no que você crê. Sabe por quê? A boa fé se perdeu no caminho que te levava. Você fez pouco caso da certeza e acreditou no que sonhava. Pra onde você ia não é mais o que você esperava. Deu nisso, você está perdido desde o seu próprio início. A tua própria traição te traiu e agora é seu vício. Deu nisso, se segura, desse jeito o tempo não te atura. Durante minha amargura você lavrara mais escritura. A tua ganância de tão grande deixou a terra escura. Então me diga, o que te faz se sentir superior? Qual a recompensa pela vida de um anjo sofredor? Quanto ouro desonesto tem nos cofres do Senhor? O que tem no fantástico palácio da sua madame? O que tem no poço dos esquecidos além da fome? O que tem na sua consciência além de besteira? Quanto paga um estrangeiro pelo rabo de uma puta brasileira? Diga, não pra mim, diga pra sua própria covardia. Que tudo que eu falei aqui você não sabia. Que o seu filho fuma maconha e você não sabe. Que o mundo é todo seu e não me cabe. Diga que sabe. Bota uma migalha de bom senso na tua inteligência. Uma gota de moral nos horizontes da tua consciência. Eu sei que é chato, mas é necessário o mesmo assunto. Então eu novamente te incomodo e te pergunto. Não era pra estarmos todos juntos? Eu novamente te incomodo e te pergunto. Não era pra estarmos todos juntos? De novo, não era pra estarmos todos juntos? Quer que eu grite? Não era pra estarmos todos juntos! Todos juntos! Todos juntos! Todos juntos! Todos juntos! Todos juntos! Todos juntos!